Zona 55, passa 150, chame o centro em 1251, alterna 13325. 251-3325, boa tarde. Boa. Final no 7, estação 4. Salvador, gol 1755 no localizador. 755 complete, final ILS, redução para aproximação, torre 11895. 11895, gol 1755. Torre, gol 1755. 755, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Plano pista livre, gol 1755. Autorizado Brasília, nível 360. Decola pista no zero, curva à esquerda, saída gole, transição orbito após a Zulu 17. Frequência do controle 119.8, código transponder 5475. Vista de ajudete. 195, Júlia. Autorizado 360, Brasília, decola 1-0 com curva esquerda, confirmo, saída com curva à direita da pista 0, gole, transição orbito. Para isso, então, da 1-0 com curva direita, no perfil da gole, transição orbito, gol 1-9-3. Está correto, desta para o acionamento push. Salvador, tem 3217 para o táxi, 1954, 2330, alterna Guarulhos. Copiado Guarulhos, 3h30, 154, autorizado prosseguir o táxi via pátio principal Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 18.95. Principal Índia Alfa, ponto de espera 1895, boa. O meu Oscar Bravo, pátio 5 contra pátio 4. Verônico. A quem sente, Romeu Oscar Bravo. Decola da Bata, Santo Antônio de Jesus com proa norte, após a decolagem do pátio da Bata, proa direto proa norte com decolagem. Frequência do controle 119.8, o código transponder será o código 5451. Ok, só corrigindo então, sai inicialmente com o proa do corredor axé, ok? Paulo, boa tarde, Jané, 634, remota 12, pushback, acionamento. Jané, 3-1-4, autorizado a resposta para o táxi. Chama na táxi do Jané, 634. Vitor de Vilete, livre pouso no 7, vento 1-4, 0 graus, 1-0 nós. Livre pouso no 7, olha aqui. O gol no 755, solo aos 4,6, livre à direita, chama 1219, solo. 1219, obrigado. Solo, Salvador, gol 1755. Gol no 755 para 4, é pronto. Aqui tá tão rápido que pousa e já copia. Tô ciente que livrou, prossegue o táxi via taxiway Alfa Juliette para o gate 08. Só com a Vone irá repassar para o ingresso no pátio principal. Gol no 755. Alfa. Alfa, Juliette, Zero, curta bem, grande no 4-1-7. Na remota 14, aguarde permissão, temos uma música já autorizada para iniciar o puxo. Fecha autorizado a linha e decolar, vento 130 graus, 109. Decola no 3, 2, 9, 3, 2, 9, 7. Ah, prossiga. Passando Pitó Sul, 05. Cordão Sul, chefe. Então está autorizado, vento 130 graus, 12, nós observa no ar sua pista taxiando. Juliette Solo aos 49, autorizado retorno a partir do grau. Sim, ativo, atento o helicóptero vai decolar lá do pátio da Bata, vai passar paralelo aí. Quebrou o caminhão. Camarada, eu tenho condições de sair com um giro pela direita aqui no pátio. Quer saber se o senhor autoriza? Tudo bem, se for em marcha lenta e desde não prejudique nada, pode prosseguir sim, ok? Prossegue então com giro aí com cautela, reporte pronto para iniciar. Com cautela pela direita, com potente idle, vai reportar pronto para iniciar o Xanemia 314, 125 a bordo, autonomia de 3 horas em 5. 125 com 3:30, é isso? Correndo em Salvador, 3 horas em 5, 219 para pushback acionamento. 5599, mantém a escuta. 6314, prossiga. 6314, confirma, pronto para o táxi, iniciando com cautela, motor em idle. POB 720. Recife com 3 horas de autonomia. Ok, copiado os dados, pode prosseguir o táxi com cautela e via parte principal, Índia, no ponto de espera torre, no 8.612. 6314. Solo, é o 6314. Considere, agora a informação aqui do mecânico que o trator está quebrado e não consegue ser removido. Vou manter a posição e volto a chamar. Ok, estou ciente então, 6314. Gono 755, mantenha a posição e aguarde para ingresso. Só confirmando, temos a aeronave que está com problema no trator do pushback, deverá aguardar para prosseguir. Seu gate será o 08. Ou seja, pode prosseguir para o 08 com cautela. O 08 está para prosseguir com cautela, observando a mesa, ok? Solo Salvador 35219 para pushback acionamento. Guarde positivo vai ser liberado, nós temos a aeronave, vai passar sua retaguarda, a gente vai liberar o no gate 7, ok? Aguarde mais um minutinho. Pagará 5-2 a mão. É o 2-2-3-1, aguarde, nós vamos ver se tem condição de se iniciar o pushback daqui a pouco aí com cautela, observando a aeronave da via que ficou aí na posição remota aí, ok? Aguarde. Papá Mike Eco Delta para cópia, pronto. Manati, meu pau, decola corredor axé, frequência do controle 119.8 e o código é o 0117. Zero 05, controle. Prossiga na escuta. O helicóptero decolou da 17, está passando o farol de Itapuã, sentido contrário, mantendo 500 pés no rota 44, fique atento a esse tráfego. Sente com o tráfego, não me zoa, guardião da Guardião 05 no través de Pituaçu. Que mantém ainda me escuta, aguarde transferência com a torre. Estava se formando anteriormente, agora 2,5 milhas à sua frente. Mando quando estiver visual. Controle a TAP 297. Transferência com a torre, o guardião 05. Passarendo 2231, há condições de prosseguir o pushback aí na área remota, observando a aeronave da Bianca, que se encontra ali na posição. É, faça um cheque para o pessoal do solo, se tem condição de taxiar ali a retaguarda mesmo com segurança, ok? Ok, reporte para o TAC. No 7 é o 35219, no gate 7, autorizado puxa, reporte para o TAC. Atento à aeronave da Bianca, que está no través aí do gate número 8. Quem é que vai deixar o PUSH 35219? Nacional 47, o número para Copa Tampa. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360. Decola pistolo 0, curva à direita, saída Tael, Tozel, Leda, Bride, Upezulu no 6. Frequência do controle 119.8, código transponder 5502. Planejamento correto, reporte nesta para acionamento push. Vitor Índia Juliette, pronto para cópia. Carol Lourenço, mil pés, decola pistolo 7, curva à direita, quando axé caixa prego, frequência do controle 119.8, código transponder 0160. Aproximação vai pousar no Pátio Grande? Sim, autorizado, direto para o Pátio Grande, guardião 05. Autorizado já, final Pátio Grande, reporte. Reporte na final, Pátio Grande, guardião 05. Aumento, torre número 8, decimal 95. Táxi, são pronto a ingresso, ou seja. Fala, Salvador 399 da Globo. No gate 3, aguarde para iniciar, gol no 399. Van 3217, suba restrito ao nível 340. Ah, por enquanto 340, 3217. Eu entro em contato com o centro e informo para ele lá. Controle autoriza o azul 4206 navegar direto Duna. Exato, direto Duna, 4206. Duna. Corre no solo, vento 120 graus, 129, atentando outra aeronave de copa acionada. E o Vitorinho de Júlia taxiando. Sendo tráfego, reportará no solo controlado, guardião 05. Copiar 340 Brasília, 45, autorizado prosseguir o táxi com cautela via pátio principal Índia Alfa. Ponto de espera, torre 118.95. Índia e Alfa com cautela, ponto de espera 118.95. Paulo Chanel 6314, tocaram o nosso trator aqui, a gente agora tem condições de prosseguir com o pushback. Estamos visual com a aeronave da passaria que está iniciando o táxi logo aqui atrás. Afirmativa, após a passagem do tráfego, está autorizado push, reporte para o táxi. Após a passagem do passarido, vamos chamar novamente para o táxi. Minha 304, obrigado aí, desculpa. Nada. Paulo Salvador, TP 52, Foro 9, 4-1 a bordo, 4 horas de autonomia. Alterna Salvador, está pronto para o táxi. Copiado Salvador, 4 horas 41, prossiga seu táxi via pátio principal, segunda direita via Índia, no ponto de espera Torre 1, no 8.612, siga na aeronave Embraer 145 da Passaredo. Pátio principal, segunda direita via Índia, fique atento ao Passaredo, 1 no 8.95 é a Torre, obrigado, bom trabalho aí. Muito obrigado, tenha um bom voo. Prossiga. Posição 1-0. Autorizado, reporte para o táxi atento à aeronave da Oceanex, se encontra no pushback na área remota. Portão número 2, neste setor será o número 2, aguarde, 1925. Vai aguardar como o número 2, 1925, da Gol. Previsão para o Gol 399. Temos aeronaves, duas aeronaves estão taxiando aí, após a passagem da mesma retaguarda, será autorizado. Poxa, né, 6321 para entrar na fila para o pushback, por gentileza. Ok, sim, será o número 3 no setor. Obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, TAM 3145, informação Tango, autorização Galeão. Vamos para o táxi, já vem, 304, 105, a bordo, 3 horas, alternativa. Copiado, 125, 3 horas Recife, autorizado prosseguir o táxi via pátio principal Índia Alfa, ponto de espera Torre 1 no 8.95, agilizando o táxi na medida do possível. Agilizando o pátio Índia Alfa, 118.95 para a Torre, obrigado, mais uma vez, desculpa aí, Valente. Nada, bom voo. Então 3145 para 4. Afirmativo, prossiga. Autorizado Galeão, nível 340, decola pista 1-0, curva à direita, saída da El, lenda, e deve, upper November 857. Controle 119.8, código transponder 5517. Autorizado Galeão, nível 340, decola da 1-0, primeira curva à direita, perfil da El, lenda, e deve, para interceptar upper November 857. 198, controle 5597 transponder, será 3145. Cotejamento correto nesta para acionamento puxa. Para puxa acionamento, 3145. O Uno 399, temos a aeronave da Avianca que vai passar a sua retaguarda após estar autorizado o puxa, reporte para o táxi, Uno 399. Web 5729, para copo, pronto. Autorizado com o FIS, nível 340, decola pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, Apesumo 16. Controle 119.8, código transponder 5505. Cotejamento correto neste para acionamento táxi. Controle de Salvador, passaria 2231 transfere. Passaria 2231, prossiga. Decolado de Salvador, passando 1500 pés. Que decola como saída como autorizado, 1003 do ajuste. 2231. DG 5219, decolagem livre 1-3-0 graus, 1-0-0. Vai iniciar a decolagem 5219. Responde 5466, passarinho 2-3-1. Firmo. 4206, informa o tráfego 11 horas, 7 milhas com rumo nordeste, mantendo 1.300 pés, um bravo novembro 2 alto. O 925 deve acionar também na posição, pode acionar aguardando para o push, que é 925. Ok, vai acionar na posição, aguardando o push, o gol 925. 70 para 50, 1075. 075, desça para 2000, ajuste 1013. 2013, já avisa lá com o carro, senhor, que eu tenho o Romeu. Então, Romeu, mantenha rumo da rotatória e chame agora a torre 11895, que eu tenho o Romeu. 1895 na proa da rotatória, que eu tenho o Romeu. Olho Salvador, muito boa tarde, tripe 5219. 5219, boa tarde, sub mantenha 200, saída agora e vigilância. 200-35219. Xé, ponte fora da barra. Contrar fora da barra, Júlia. 8 decimal, 9-5. Boa, Bobo. Azul 4206, complexo final ILS. Chame a torre Salvador, 11895. 1895, obrigado. Tá. Copiado, 350 Galeão 178, autorizado prosseguir o táxi via parte principal, Índia, Alfa. No ponto de espera, torre no 8 decimal 95. Agilizando o táxi na medida do possível. Sempre, Índia, Alfa 1895, lá no ponto de espera, 3479. Lúcio. Nicolar, 130 graus, 149. Iniciando decolagem, Oxanê, Minga 304. Torre, o Quilton Romeu número 2, está visual com o azul, no, vai passar o externo. Quilton Romeu está presente agora, já encurte a aproximação, aqui encurte para final para evitar espera devido a outro tráfego na sequência. Com a direita para final direto no 7, encurtando o reporte. Sim, aqui se ajustando com o número 2, se ajustando o Quilton Romeu. Xener 6321, no área remota no 3, autorizado, puxa, após pro táxi. Solo, gol 1935, pode acionar já posteriormente, puxa. Autorizado, acionamento, aguardando para o push. Temos aeronave aí, mais uns 30, 40 segundos, vai passar certa aguarda. É um Airbus da TAM, da Pantanal, pintura da TAM. Será autorizado dentro de mais uns 40 segundos. Ok, gente, gol 935. 120 graus, 1412. Ligue pouso, pista 10, 4206. Tem o Xenia 6314, decola 05, controle 19, decimal 8. 198, boa tarde, obrigado, até mais tarde. Tá confirmando o vento pro azul 4206? 120 graus, agora 1129. Obrigado. Para o Salvador, boa tarde, bom vinho 2. Xerém 6314, contato na decolagem, sua mantenha 340, saída Momo. Eu 340, saída Momo, ou Xerém 6314. Gol 9612, vigilância, autorizado, chegada a Mari, vê se mantenha 3000 pés, 1003 o ajuste. 3000 pés, 1003 na Mari, gol 612. É autorizado 360 para com 15 com a 110, curva direita, filho da Elfim, transmissão 13, após bridge, após o do 1 Maia, controle 119.8, responde a 5473, gol 175. Protegimento correto, reporte pronto para iniciar o push. Poderemos pronto para o push, iniciamento, gol 175. Chegada a Monf, vê se mantém a 040. Monf 040, ADN 720. Estabilizou o localizador no 075. No 075, complete final ILS, chame a torre, 11895. 1895. Zero, chegada a Mari, desce e mantenha 4000 pés, ajuste 13. 30 graus, 1, 2, 2. Levou 17, que eu sei lá mesmo. Quanto 260, copiou o controle? 4260, autorizada a chegada Mari, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1013. A 63 no 4, possibilidade de aprovar alvo ou foque? Autorizado voar alvo, alvo, correção, 63 no 4. Alvo, muito obrigado. Não, mantém escuta, a aeronave transmitiu, foi o 6321, só muito baixa a transmissão. É, com muita dificuldade, entendi, 1-2-4, confio, 3-40, confere. Autorizado prosseguir o táxi via pátio principal até o través do gate 5, aguardando para o reinício do táxi. O 6729, prossiga. Gate 09, autorizado em posto para o táxi. Solo azul 4206. 4206. Azul 4206. Prossiga seu táxi via Alfa, Kilo, táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, ingressa no pátio 3, chamada para ingresso principal. Afirma. 2545. Sim, chamar o 125 2685, alternando 2545. 2231, boa tarde. Boa. Vitor Índia Gillette passou através do farol da barra, frequência livre para coordenação. 737 Gol irá seguir a mesma até o ponto de espera. Quando lá, torre 18 decimal 95, uma volta. Canal 471 autorizado, né, Matheus Zero? Canal 471. Salvador, Felipe 5415, Quinta Tambo, posição 43. Gente, aguarde a autorização de tráfego para Ilhéus, Trip 545. Aguardo. Solo Gol 1925 com 191 a bordo, 3 horas e 52 alterna Campinas. Ok, copiado. Campinas 352 191, autorizado táxi, próxima à direita, Índia Alfa, até o ponto de espera, pistino zero. Quando lá, torre 18 decimal 95. Autorizado à direita, Índia Alfa, ponto espera 1895, Gol 1925. Chame 6104, solicite diretamente ao centro. Frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2545, obrigado. Chame 6304, até bom. Certo. Solo Salvador, o 3145, gate 5, para pushback acionamento. Gate 5, aguarde para iniciar. Aguardando, 3145. Azul 4206, prossiga seu táxi em frente, gate 02. Em frente para o portão 02, obrigado.